bem-vindos ao nosso Falando Nisso, nesse canal YouTube de hoje, com uma pergunta dupla. Jaqueline Messias dos Santos pergunta: olá, gostaria de sugerir como tema as relações entre psicanálise e cultura indígena, principalmente a brasileira. Faz sentido um indígena, por exemplo, fazer análise? Isso eu vou juntar com a pergunta de Adrien Guilherme Ceteano. A psicanálise é um tipo de antropologia? Comente. Pergunta muito feliz, a qual eu tenho me dedicado assim, nas pesquisas. Temos feito lá no Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise da USP. Porque, de fato, a psicanálise ela se assenta, em certa medida, em três saberes pressupostos. Um é a antropologia, o segundo é a filosofia da história, e o terceiro seriam assim, as ciências da linguagem. São as referências, as bases a partir do qual o Freud, Lacan, mas também os teóricos da psicanálise e os que divergiram desses autores também se colocaram como críticos da antropologia de base da psicanálise. A gente pode dizer que a antropologia ela é muito importante para o Freud, porque ela teria permitido generalizar certos achados. Por exemplo, ele observou que as crianças, na época dele, no tipo de família que ele frequentava, de pacientes que ele escutava, num determinado momento entravam numa relação de antagonismo com o pai, no caso de um menino, e de atração e interesse pela mãe. Ele chamou isso, então, de complexo de Édipo, envolvendo um sistema de identificações, escolha de objetos. E a gente poderia dizer assim, mas isso é uma peculiaridade daquele momento histórico, daquela forma social onde o Freud vivia. Para generalizar isso, ele escreveu esse trabalho, em 1912, Totem e Tabu, para dizer o seguinte: olha, existe um certo pressuposto de que em algum momento do nosso processo de socialização, a gente interiorizou leis, a gente assumiu normas. E esse processo de interiorização ele poderia ser então associado com a passagem da natureza para a cultura. Aí ele vai discutir a universalidade do tabu do incesto, ele vai mostrar como essa universalidade ela tem que ver com a proibição de certas relações, e a gente não proíbe aquilo que a gente não deseja, portanto ele vai assumir que há um desejo que é formativo da lei e da relação com a lei, importante então para a psicanálise. Então, Totem e Tabu é também um marco do entendimento de como as crianças e as culturas fazem uma espécie de mito sobre a origem. Então, os clãs totêmicos, né, ligados a esse animal, aquele outro animal, seriam formas de reverenciar e de se colocar em relação a uma espécie de pai mítico, de pai originário, que em Totem e Tabu o Freud chama de Urfata, de pai primevo. O mito, e a gente vai dizer assim, isso é uma teoria antropológica ou é um mito trazido pela psicanálise, um mito moderno? Difícil, porque essa questão ela se coloca para todos os antropólogos. Como é que a nossa antropologia interpreta, mas também é interpretada pelas antropologias indígenas, pelas antropologias de outras culturas? Esse é um dilema, né, que permanece e que faz parte dos debates antropológicos contemporâneos. Mas então, esse mito estaria definido mais ou menos assim: no início, o pai primordial tinha acesso a todas as mulheres e excluía os seus filhos homens, que tinham que se virar assim erraticamente entre si. Esses filhos homens se reúnem, assassinam o pai e percebem que se qualquer um deles assumisse esse lugar pela prerrogativa de força ou pela prerrogativa de poder, seria também ele assassinado. Então o que, que se forma aí? A ideia de que é preciso manter esse lugar do pai enquanto morto, que é preciso cultivar esse lugar como uma referência de origem para justamente a gente estabelecer uma regra de interdição. Então a partir daí teria surgido então o parentesco. Você pode se casar com qualquer mulher, menos esta. Você pode ter filhos com qualquer mulher, menos as que pertencem ao mesmo clã, ao mesmo totem ao qual você está afiliado. No fundo, a antropologia freudiana é uma tentativa de resolver esse problema de como é que a filiação humana ela não é uma filiação natural, nós não temos uma prole, né? Ela é uma filiação simbólica. E como é que a gente junta essa filiação simbólica com os nossos desejos e com a lógica de assim, inibição, de recalcamento, de restrição dos nossos desejos. Então isso está posto aí na antropologia do Freud. Há suplementos a essa antropologia, no meu entender, o texto de 1919 sobre o infamiliar é uma espécie de contra-antropologia. E a antropologia do Freud ela foi lida por um antropólogo muito importante chamado Claude Lévi-Strauss, que mostrou que o entendimento que ele tinha da isogamia e do tabu do incesto e das relações entre natureza e cultura era um entendimento parcialmente equivocado. Mas, a partir do problema posto pelo Freud, então ele vai desenvolver a sua teoria antropológica conhecida como estruturalismo. Nesses trabalhos dos anos 50, reunidos aqui em Antropologia Estrutural, e eu cito três, Feiticeiro e Sua Magia, A Eficácia Simbólica e A Estrutura dos Mitos, o Lévi-Strauss diz coisas como: o psicanalista é o xamã moderno. O psicanalista ele faz o que o xamã faz nas culturas tradicionais, só que nesse universo, que é o universo da modernidade e da formação de indivíduos. Daí que o Lacan pegou essa ideia e disse: olha, as neuroses elas são mitos individuais, ou seja, mitos que perderam a sua função coletiva, oral, ligada às sociedades aferentes. E vai dizer, a individualização pode ser pensada como uma espécie de patologização do mito, né? Ou como uma transformação da sua função social. E daí a gente poder dizer assim, a neurose é propriamente enquanto algo que demanda um tratamento, que demanda um tratamento individualizado, que está baseado num certo sentido de ressignificação das narrativas e de realocação de significantes, é algo que é então proposto e suposto para a modernidade. Estamos falando aí século XVI, século XVII. Mas o Lévi-Strauss também, nesse trabalho sobre eficácia simbólica, mostra que, de raiz antropológica, a explicação para como a gente consegue reverter sintomas mentais, né? Sintomas como, por exemplo, dores físicas também, às vezes, né? Como nas conversões histéricas, ideias obsessivas, fobias, como a gente consegue reverter sintomas mentais pela palavra, né? Falando com a pessoa num determinado regime de relação. O psicanálise chama isso de transferência. Ele vai dizer, isto é possível, porque isso sempre foi possível graças a... Bom, e aí ele descreve esse fenômeno antropológico chamado a eficácia simbólica dos mitos, a eficácia simbólica dos ritos. Também no seu texto sobre a estrutura dos mitos, o Lévi-Strauss vai dizer, olha, o que o Freud fazia, ele pensava com os antropólogos da sua época. Robertson Smith, Darwin, Atkinson, antropologia, ela avançou. Então agora a gente pode repensar esse problema e reconfigurar a relação natureza e cultura em termos estruturais, né? Então foi a partir disso que o Lacan reentendeu a antropologia psicanalítica e reformulou a sua concepção, então, de psicopatologia, propondo a noção de estruturas clínicas, né? Propondo a ideia de significantes que estão, vamos dizer assim, determinando a constelação subjetiva do nascimento de um paciente. Ele reinterpreta o caso do homem dos ratos, né? Em um mito individual e do neurótico, com as ideias do Lévi-Strauss. Então esse debate seria muito interessante a gente tê-lo em mente, de como quando o Freud publica Totem e Tabu, existe um antropólogo polonês chamado Malinowski, que vai dizer assim, olha, escuta, nas Ilhas Trombriand, essa história de não pode casar com o pai não é verdade. Né? Bom, outros antropólogos, inclusive de formação psicanalítica, particularmente a escola húngara, que foi muito importante nesse processo, vão dizer, olha, é verdade, nas Ilhas Trombriand e em várias culturas, na Polinésia, também na África, o incesto, tal como a família burguesa que a gente conhece interdita, não é interditado, mas existe uma regra de parentesco, existe uma regra do tipo N-1, que pode ser com o tio materno, que pode ser com algum outro elemento da estrutura familiar. Gruber fez uma resenha muito importante nos anos 40 sobre o impacto das teorias psicanalíticas em antropologia. Mais recentemente, Viveiros de Castro, outros antropólogos, têm gerado ideias muito importantes para a psicanálise, por isso a gente lê e segue a pesquisa antropológica como uma espécie assim, de deslocamento de base para a fundamentação e para a reflexão crítica e renovação da psicanálise. Com relação à sua pergunta mais específica do Faz sentido, então, um tratamento psicanalítico, uma cultura indígena? Possível que não, pelos argumentos aqui colocados, né? Quer dizer, uma cultura indígena, ela vai recorrer a um xamã. Se você disser, ah, o xamã é o equivalente do psicanalista, eu vou dizer, então faz sentido. Mas as operações do xamã, elas são um pouco diversas do psicanalista. O xamã usa seu corpo, por exemplo, ele engole coisas, ele chacoalha um chocalho, ele suga a doença, ele nomeia estados informulados do espírito, como diz o Lévi-Strauss. Então, não é que os povos indígenas não tenham inconsciente, mas a ideia, né, de resolver seus conflitos de forma individualizada, numa conversa com o outro, em trabalho de transferência. Uma transferência, em geral, ela requer um certo entendimento do tempo, uma certa historicidade sobre si, sobre sua individualização, que muitas comunidades indígenas prescindem disso. Tenho aqui também observações de amigos antropólogos, né, que vão então conviver em várias comunidades, e que dizem, olha, vários aspectos do que a gente chamaria, no sentido mais popular, de neurose, né, irritação com o outro, uma certa interiorização do pensamento, uma disputa por posse e propriedade, arroubos narcísicos, isso tudo a gente não encontra, né, em geral, em comunidades indígenas, principalmente brasileiras. Aqui a gente, então, vou fazer uma nota, já que você menciona assim, a brasilidade, que é a importância do Brasil nesse debate antropológico. Os trabalhos do Lévi-Strauss, publicados aí nos anos 50, e eles tiveram como base etnológica primária indígenas brasileiros. Né? Não sei se você sabia, o Lévi-Strauss esteve numa companhia de intelectuais que vieram fundar a Universidade de São Paulo, a USP. E daqui ele fez algumas incursões, principalmente para a região de Mato Grosso. Então conheceu Caiovás, conheceu Bororos, conheceu Guaranis, indígenas que eram desta região. E pensou a sua teoria tendo assim por base esses indígenas, né? A teoria estrutural dos mitos, por exemplo. A antropologia mais contemporânea, inclusive herdeira de Lévi-Strauss, vai trabalhar e vai descobrir que existem diferenças muito significativas do mito e da estrutura social desses povos para, por exemplo, os povos do Alto Xingu, né? Surianis, os Arauetés, Pinambás, Caiapós, né? E que, quando a gente fala nos mitos estruturais, talvez a gente devesse opor assim, os mitos totemistas aos mitos animistas. Isso é um ganho, no nosso entender, assim, de impacto extremamente renovador para a psicanálise. Estamos trabalhando nisso. Se você tiver interesse, dá uma olhada no meu livro Mal-Estar, Sofrimento e Sintoma, que saiu aí pela Boitempo. Então, indígenas, povos do norte, povos do sul, Arauetés, Pinambás, Caiovás, estamos juntos. Para receber mais fragmentos antropológicos, antropocênicos, clique aqui na nossa aba do canal, chamada carinhosamente de Aqueronta Movebo.